Hoje tem fome em todo mundo. Não foi Deus que operou, eu feliz. Ele vivia num seque, hoje vive na cidade. Não foi Deus que operou, eu feliz. Ele andava com Zé Ninguém, hoje anda com grandes homens. Não foi Deus que operou. Apesar da tua fama, você...